Vai começar a luxúria. Sente falta, mas não procura. Diz que gosta, mas não divulga. Tem na mão, mas não valoriza. Não pede perdão e sempre pisa. Agora tá aí reclamando de solidão. Atitudes de alguém que não tem é o mesmo que implorar. Sua felicidade sempre esteve no meu bolso. Sucesso! Foi muita luxúria! Sente falta, mas não procura. Diz que gosta, mas não divulga. Tem na mão, mas não valoriza. Não pede perdão e sempre pisa a rola. Reclamando de solidão. Atitudes de alguém que não tem é o mesmo que implorar. Uma nota de um real numa nota de 100. Atitudes